Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu tenho a sensação que eu estou esquecendo de alguma coisa. O Renove. Quem já fez Renove aqui? Quem já fez Renove? Já fez Renove? Então. Então é a oportunidade de você convidar um amigo, um parente que ainda não fez. Esse Renove vai ser aqui, aqui no templo. Então ele vai começar sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. 27 e 28 de novembro, se eu não me engano, ou 28 e 29 de outubro, desculpe. Último final de semana de outubro, sexta e sábado. Então, vai ser muito bom. As inscrições já estão abertas. Participe, porque é bênção de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou pedir o Will para vir para cá. A gente vai ter uma palavra ministrada de uma maneira diferente. A Luísa pode ficar ali também com ele. Arruma um banquinho, Luísa. Senta ali perto do Will. Né? Vocês vão ministrar comigo. Né? A Gi também pode vir ajudar, ficar com a Luísa ali. Pega uma cadeira, senta ali. Estão prontos para um culto diferente hoje? Amém ou não? Semana passada já foi diferente, não foi? Sim, não é? Então, porque Deus é Deus que faz coisas novas, não é verdade? Deus é Deus que faz coisas novas. Então, fica de pé mais uma vez. Fica em pé mais uma vez. O Marcinho vai arrumar uma cadeira para você. Sabe, nós estamos numa série chamada Força e Coragem. E a gente só diz, pode ficar ali do lado do Will, fica ali que aí você se deixa. Ajuda ali, Marcinho, por favor, querido. Ela foi, ela está fora. Né? A gente só fala de força e coragem em momentos que a gente se sente cansado, não é verdade? Não é? Quando você está. Você precisa falar de uma criança. Para uma criança de 6 anos de idade que está correndo para lá e para cá, dizer para assim, força e coragem, meu filho. Né? É assim que você faz? Não, você diz, menos, meu filho, menos. Não é assim? Você não fala força e coragem para alguém que está, sabe, correndo, pulando, vibrando. Nós temos o discernimento e a percepção de que os dias são difíceis, e é verdade isso. Os dias são difíceis. Mas a gente tem a percepção também que chegou a hora e um tempo, como Jesus disse para a mulher samaritana, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Amém ou não? Amém. Chegou o tempo e a hora onde eu e você somos chamados a assumir uma posição diante do reino de Deus. Onde eu e você somos desafiados a sair do lugar da acomodação, do lugar de apenas receber e se colocar num lugar de ser canal, de permitir que a graça e o poder de Deus flua através da sua vida. Eu estava falando para a nossa liderança de células hoje mais cedo que eu creio sinceramente que Deus quer nos ativar para abençoar o maior número de pessoas à nossa volta, que nós somos canal de Deus, que nós somos usados por Deus. Então, o que nós vamos receber hoje? Fala com o teu irmão assim, você vai ser equipado. Fala com ele. Você vai ser equipado. Amém ou não? Fala com ele assim, abre a tua mão, meu irmão. Abre a tua mão, em nome de Jesus. Abre a tua mão. Você vai ser equipado. Você vai ser ativado. Você vai receber ferramenta para fluir num novo nível de unção e de adoração na presença do Senhor. Amém ou não? Você vai receber de Deus ferramenta, equipagem, sabe, força para romper e fluir num outro nível. Não vou falar outro patamar, que já tem gente que já perde o foco aí, né? Num outro nível. Num outro nível. Então, eu queria orar primeiro. Queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. E dissesse para ele, Deus, eu estou sensível ao Senhor. Diga para ele, Deus, eu estou sensível ao teu Espírito. Diga para ele, Deus, eu estou sensível à ministração da tua vontade. A palavra que Deus quer gerar no nosso coração hoje vai gerar mudança no nosso estilo de vida, no nosso padrão de vida. Talvez esta seja uma das palavras mais importantes da sua vida. Seja uma palavra que vai mudar o destino, que vai mudar o foco, que vai mudar a linha do que Deus tem para fazer na sua vida. Você vai, os seus olhos vão se abrir, você vai perceber coisas novas que o Senhor tem para fazer. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui disponíveis para o Senhor. Nós estamos aqui disponíveis para o Senhor. E nós clamamos, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 48. Enquanto você abre, deixa eu conversar com eles aqui. Pode assentar. Pronto, está combinado. Isaías 48, versículo 17 a 19. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil. Fala comigo. Que me ensina o que é útil. E guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como areia, e os seus descendentes como grão de areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Como eu disse, eu quero falar sobre chaves, ferramentas, procedimentos, comportamentos que me fazem a viver uma vida fortificada. Todos nós aqui já experimentamos um momento na vida em que a gente está diante do Senhor, está num culto, recebe uma palavra e a gente recebe um renovo de Deus. Quantos já receberam um renovo de Deus? Aqui mesmo, né? Numa oração, hoje, eu já vi aqui hoje isso acontecer, algumas pessoas vieram aqui no altar, ali antes da oferta, e já senti gente sendo renovada aqui. O problema é que às vezes a gente é renovado, a gente tem uma experiência de renovação, mas a gente vai ali, sai da porta, os problemas, as lutas, as dificuldades, aí a gente passa segunda sem ter um tempo com Deus, a gente passa terça sem ter um tempo com Deus. Quando vai perceber, o que acontece? Aquela força já esvaneceu, já arrefeceu. Então, como é que eu recebo força? No caminho. Até aqui nós falamos de alguns personagens, de algum chamado de Deus para uma vida fortalecida. Falamos de Josué, falamos que Deus renova a força do seu povo como águia. Mas hoje eu quero te desafiar a ser fortalecido enquanto você caminha. Fala com o seu irmão assim, você vai ser fortalecido no meio do caminho. Fala para ele. Enquanto você caminha, no seu dia a dia, no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu, na sua vizinhança, lá na sua casa, onde você estiver, você vai ser fortalecido no Senhor. Amém ou não? Sabe por quê? Porque o culto de domingo, ele é um resumo da adoração que você prestou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É um resumo da vida. E a primeira ferramenta que precisa ser ativada em nós, a primeira atitude que precisa ser ativada em nós é ativar o lugar secreto. É ativar o lugar de encontro com Deus. Deus fala para o profeta, eles estão lá no exílio da Babilônia, desesperançados, achando que Deus não vai intervir. Desde o capítulo 40, Isaías está dizendo, acordem, despertem, porque eu tenho coisa nova para fazer, mas eles estão cansados. E aí Deus diz assim, eu sou o Senhor, versículo 18, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. É como se Deus tivesse assim, se você tivesse me ouvido, se as minhas palavras tivessem feito sentido para você. O Senhor diz assim, você já teria uma descendência numerosa como um grão de areia. O que Deus está falando para eles? As promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó já tinham se realizado na sua vida. Se você parasse para me ouvir. Se eu tivesse um lugar de honra lá na sua intimidade. Se eu tivesse um lugar de honra lá no seu lugar secreto. Se ao invés de pensar em todos os problemas que eu e você temos para resolver, você voltasse os seus olhos para o Senhor. O Senhor está dizendo, é como um coração que geme e diz, ah, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos. Sabe, queridos, a força no caminho vem não de uma experiência momentânea, embora as experiências elas são importantes, elas também ajudam a dar força no caminho, mas a força no caminho vem de um caminhar com Deus. O que, que a Bíblia fala de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Enoque era amigo de Deus e Deus o tomou para si. E Moisés? Moisés queria ver o Senhor. Moisés queria contemplar o rosto do Senhor. E o que, que o Senhor fez? O tomou para si. Para que eu e você sejamos fortalecidos no caminho, de alguma maneira, o nosso lugar de encontro com Deus precisa ser restaurado. O nosso lugar de encontro com Deus precisa ser restaurado. Fala com o teu irmão, o seu lugar de encontro com Deus precisa ser restaurado. Você está disponível para o Senhor? Você está disponível para falar? Será que Deus está dizendo ao meu respeito? Ah, se o Evander ouvisse, será que Deus está dizendo isso? Misericórdia! Será que Deus está dizendo, ah, se meu filho me ouvisse? Ah, se ele parasse para ouvir os sonhos que eu tenho a respeito dele? Jesus chegou sobre Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Jesus disse, ah, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te abraçar. Como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu tive que reunir. Ah, eu tentei te reunir. Jerusalém que mata os profetas. Jerusalém que rejeita a palavra. Você quer ser fortalecido no caminho? Abre o seu coração. Deus, meu coração. Abre o seu coração. Quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Feche os seus olhos. Deus, meu coração. Quer mais de ti. Declare para ele isso. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Deus, meu coração quer mais de ti. Se você quiser se colocar de pé e falar isso para ele, diga para ele, faz algo novo na minha vida, Jesus. Restaura o lugar na tua presença na minha vida. Fala para ele, querido. Manifesta aí, fala para ele. Se a palavra faz sentido para você, então clama por ele. Clama por ele. Diga, Deus, eu quero restaurar o altar do Senhor na minha vida. É isso mesmo. Envolver em ti, pra ele. Senhor. O meu prazer está no Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Se você parasse. Se houvesse tempo pro Senhor na sua vida. Tudo que meu Deus. O meu prazer é viver. Se você não corresse tanto, se você não tivesse preocupado com tantas coisas, enquanto uma coisa só é necessária, eu abro ti meu coração, os meus medos fugirão, o teu toque é tudo que tu queres. Fale com ele. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio. Coloque a sua ansiedade diante do Senhor. Se coloque de pé, coloque a sua ansiedade diante do Senhor. Coloque os seus temores diante do Senhor. Ah, se você ouvisse os meus mandamentos, a sua paz seria como um rio. E a sua justiça como as ondas do mar. O Senhor está dizendo que a justiça dele ia fluir através de você. Ah, se você tivesse dado ouvidos, os seus filhos, a sua posteridade seria como areia. As promessas de Deus já teriam se realizado. Pode se sentar. Sabe, querido, É preciso reativar o espaço do Senhor na sua vida. Não dá para dar para Ele só um pedaço. Não dá para dar para Ele uma porção. Ele não aceita um pedacinho. O diabo vai pegando os pedacinhos. Vai cercando, porque ele não é dono. Então ele rouba. Ele rouba um pedaço aqui, rouba um pedaço ali. Ele vai roubando. Mas o Senhor não. O Senhor bate na porta. Se você deixar, Ele entra. Ele faz morada. Mas Deus nunca vai te constranger a coisa nenhuma. Sabe? O Senhor nunca vai te forçar a dizer, para, você tem obrigação de me ouvir. Nunca que Ele vai fazer isso. Ele está dizendo, ah, meu filho querido, eu tenho tantos sonhos com você. Eu tenho tantos propósitos na sua vida. Se você ouvisse os meus mandamentos, ative o lugar secreto. Ative o lugar secreto. Fala com o teu irmão, ative o lugar secreto. Ative o lugar de encontro com Deus. Ative! A segunda coisa é que eu preciso, neste lugar secreto, me lançar num ambiente de adoração. Olha o que diz o Salmo 95. Eu recebi essa palavra essa semana através do pastor Wagner. Como me abençoou. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos ao rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemos com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima dos deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas da sua mão. Sabe quando você começa a se satisfazer com o Senhor e com a presença dEle? Você se dá conta primeiro dos seus pecados, das suas impurezas. E você diz como Isaías, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor, no seu lugar secreto, vai lá, toca na sua vida, toca nos seus lábios, toca na sua alma. E aí você percebe que há um ambiente de adoração ao seu redor. Há um ambiente de adoração ao seu redor. Porque você se encontrou com o Senhor. E quando você se encontrou com o Senhor, você abriu os olhos e viu um Deus supremo, todo-poderoso, cheio de graça e de verdade. E a única coisa que a gente pode fazer diante dele é nos dobrar, é nos render, é dobrar os nossos joelhos, dizer: Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Eu não consigo entender como é possível se encontrar com o Senhor e não ser impactado pela glória dEle. Sabe o que na verdade às vezes acontece? É que nós nos encontramos com nós mesmos e não com o Senhor. Nós nos encontramos com a nossa vontade. E muitas vezes fazemos orações inúteis, que refletem mais um desejo de soberania e de governo e de controle sobre todas as coisas. Sabe, querido, Jesus foi quem ensinou a gente a pedir. Pode pedir. Mas você precisa querer mais a presença dEle do que as coisas que você acha que você precisa. Uma vida fortalecida no caminho é uma vida que se encontra com Deus. E quando encontra com Deus, é transformado pela glória. E aí não tem mais o que dizer. Aí não tem mais o que falar. A única coisa que resta é dizer: Santo, Santo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, O governo está nos teus ombros. O Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre a minha vida. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Adalamarachê. É como Estevão, que enquanto as pessoas olhavam para ele com pedra nas mãos, ele olhou para o Senhor, porque ele tinha experiência com o Todo-Poderoso. E ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, reinando soberano, cheio de graça e verdade. E eu quero dizer para você, quando você ativa o secreto, você ativa também o lugar de adoração. E a palavra do Senhor está dizendo assim: venham, adoremos e prostremos. Eu vou repetir, porque eu acho que você não ouviu. Venham, adoremos e prostremos-nos. Eu vou falar de novo: venham, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhamos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Será que você pode adorar o Rei dos Reis? Você pode adorar os Reis dos Reis? Se expressa aí, querido. Adora o Rei dos Reis. Você já teve um encontro com Ele? Se você já teve um encontro com Ele, então adore. Você não precisa de ajuda. Se coloque de pé, se coloque de joelhos, se prostre diante dEle. Mas adore, adore, adore, adore. Me leva pra vem me envolver com seus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conte os teus segredos. Vem me envolver com seus braços de amor. Braços de amor, me leva pra perto de ti e me conte os seus segredos. Se coloque diante dele. Jesus, só tu és o meu amado. Dá lá para show. O irmão que está do seu lado, se coloque em pé, se coloque em pé. Ora para o irmão que está do seu lado, adore junto com ele, contemple o Pai. Vou pedir o baterista para vir também. Vem para cá, declara em nome de Jesus. Vem cá, Caleb, vem cá. Vem me envolver com os teus braços de amor. Ministério de intercessão pode se movimentar. Pode se movimentar. Se a gente não estiver disponível para adorar, não tem mais nada para fazer. Adore, adore, adore. Leva para perto de ti e me conte os seus segredos. Jesus, só tu és. conosco um pouquinho. Presta atenção. Jesus está andando no meio do seu povo. E você é filho amado, então adore. Adore a Ele. Honre a presença dEle aqui. Você está percebendo a presença dEle nesse lugar? Então honre a presença dEle. Você não precisa falar nada, apenas honre a presença. Deixe que a presença dEle mova no seu coração e através de você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu queria que a gente cantasse em meia voz, Abba Pai. E eu queria que você deixasse Deus agir no meio do seu povo. Dá glória a Ele, dá glória a Ele. Meu Senhor, quão preciosa é a Tua presença. Meu Senhor, quão preciosa. Nós nos rendemos e nos prostramos diante da Tua presença. Porque nós reconhecemos o Senhor neste lugar. Nós o adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Eu percebo o Senhor abraçando a gente aqui agora. Recebo o abraço do Senhor em nome de Jesus. Recebo o acolhimento do Senhor. Deus está restaurando as forças de pessoas que já não estavam conseguindo se conectar mais com o Senhor. Deus hoje está renovando a alegria da salvação. Em nome de Jesus, Deus está renovando a alegria da salvação. Deus está trazendo esperança, Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo um choro que lava a alma, Deus está trazendo fé, Deus está trazendo esperança para o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Pode sentar de volta. Primeira coisa é reativar o lugar de encontro com Deus. Lembra? Ativar o secreto. A segunda coisa, ativar a adoração. Fala com teu irmão assim, você é adorador. Fala para ele. Fala para ele, você é adorador. Fala para ele. Fala, me ajuda aí, irmão. Fala com fé, com ousadia. Você é um adorador. Amém? Você não tem mais nada a fazer a não ser adorar o Senhor. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você é um adorador. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para adorar em espírito e em verdade. Há um governo sobre a sua vida e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai aplaudir, pode aplaudir mesmo. Aplaude a presença. Honre a presença. Honre a presença. Anda lá, Maraxê. Nós honramos Jesus, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá. Nós te adoramos. Aleluia. Mas olha comigo, pode sentar. Pode sentar. Segura a música um pouquinho. Provérbios 16, 3. Entregue, outras versões vão dizer consagre, as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Outras versões vão dizer, e você será bem sucedido. Consagre todas as coisas ao Senhor e você será bem sucedido. uma diferença entre ouvir isso como um princípio espiritual. Eu vim aqui dizer assim, você precisa consagrar tudo ao Senhor. Não é? Lembra da canção? Como é que é a canção? Lembra? Tudo entregarei, tudo deixarei. Aquela que você era pequenininho, engatinhando, sabe? Lembra? Tudo a ti, Jesus, consagro. A Luísa conhece, ela vai te passar o bizu aí. Tudo. Tudo. Quando eu recebo isso como um princípio, parece obrigação, né? Ah, Deus, eu vou consagrar essa caneca aqui, mas o telefone, meu Jesus. Como é que eu vou dizer para o Senhor para fazer o que quiser com o meu telefone? Eu estou pagando ele há 3 anos, esse aqui não. Mas você, né, pensando. Estou pagando ele há 3 anos, como é que eu vou dizer, faz o que quiser? Meus filhos, como é que eu vou entregar meus filhos para o Senhor? Não. Porque a gente formatou uma ideia de um Deus ruim, que toma as coisas da gente. Mas quando eu reativo o secreto, quando eu reativo a adoração, não tem mais o que temer. É, não é verdade? Não tem o que temer. Eu olho para ele e eu me sinto amado. Eu olho para ele e me sinto abraçado. E eu digo, Deus, ó, tá tudo nas tuas mãos. Olha, minha casa, meus filhos, meu trabalho, minhas finanças, meu tempo, meu coração, é tudo seu. Ó Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? O Senhor me deu, né? Lembra de Moisés? O povo é teu, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Fala para Deus assim: a minha sogra, Senhor, foi o Senhor que me deu. Fala para ela. Ninguém falou. Jesus amado, pobre das sogras. O que seria de você sem sua sogra? Né? A sua esposa, Senhor, é tua. Teu marido, Senhor, é teu. Meus filhos, meu tempo. A gente precisa ativar esse nível de consagração. O que é consagrar? Consagrar é tornar, é colocar junto do sagrado. É tornar sacro. Sagrado. Entendeu? Consagre tudo ao Senhor e você será bem sucedido. Nós estamos falando de força para o caminho, não é isso? Força para o caminho. Força para o caminho, você reativa o secreto. Lugar de encontro com Deus. Força para o caminho, você reativa a adoração. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, falando dos outros. Ah, se eu tivesse essa oportunidade aqui, lá fulano não olha para mim. Não, você tem tudo. Quer mais o quê? Você tem o Senhor à tua disposição. Fala com teu irmão, você tem tudo. Fala para ele. Está em tudo. O Senhor do universo está de mãos estendidas para te abençoar. O Senhor do universo está com os olhos repousados sobre você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são sobre toda a terra. Então, você diz para ele, tudo a ti, Jesus, consagro tudo, tudo. Vamos lá, vamos juntos, vamos, me ajudem, meninas. Tudo a ti, Jesus, levanta aí, Jesus. Fique em pé. Sempre, sempre seguirei. Tudo, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus, contigo. Estamos com versões diferentes, mas você entendeu o recado? Fala com teu irmão assim, você entendeu o recado? Entendeu o recado? Então, se você entendeu, Você vai sair do seu lugar e vai vir no altar entregar ao Senhor. Você está pronto para fazer isso? Então traz as suas preocupações. Entrega a sua família no altar de Deus. Você confia nele? Confia? Você confia? Então entrega. Entrega os seus sonhos. Entrega os seus sonhos. Entrega os seus medos. Entrega os seus recursos. Entrega tudo para ele. Entrega tudo para ele. Tudo para ele. Você que está na galeria, venha ao parapeito e faça desse lugar o altar. Me entregarei todo, entregarei. Sim, ó sim, Jesus, bendito, tudo deixarei. Presta atenção no que eu vou te dizer. Desde a criação, o diabo é especialista em distorcer as coisas. Ele chegou diante de Adão e Eva e disse assim: foi isso que ele falou para vocês? Que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? Não é isso não. Na verdade, ele não quer que vocês sejam como ele. E o diabo plantou na vida da humanidade a semente de que nós podemos ser autônomos de Deus e que nós podemos ser donos da nossa vida. Mas na verdade a nossa vida fluiu de Deus e ela está conectada com Deus. Toda vez que você se desconecta de Deus, é como um galho que foi arrancado da planta. O que que acontece com você? Você morre. Mas quando você reconhece o tronco, você reconhece a raiz, você reconhece o sustento que vem das mãos dele, você diz: é tudo teu, é tudo teu. O meu trabalho, a minha empresa, o meu tempo, as minhas emoções, os meus filhos, a minha família, o meu dinheiro, tudo é do Senhor e eu consagro ao Senhor. E Deus pega tudo que você entregou nas mãos dele e diz assim: isso aqui é do meu filho amado, esse aqui é daquele precioso, daquela preciosa, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu vou fazer prosperar, porque ele entregou nas minhas mãos para cuidar. Você não precisa da ajuda de Deus, você precisa de Deus. Você não precisa de uma ajudinha, você precisa deixar que ele governe. Então você me desculpa, mas essa oração eu não posso fazer por você. Só você pode entregar as suas coisas diante de Deus. Então, enquanto as meninas cantam mais uma vez o refrão dessa canção, você é que vai entregar tudo nas mãos dele. Fala com ele, fala com Deus, fala com ele. Faz aí a sua entrega, faz a sua entrega. Fazer um silêncio santo, porque cadeias estão sendo quebradas no nome de Jesus. Admita que você não dá conta, a sua vida é grande demais para você controlar. Você nasceu da vontade do Pai, você foi gerado e gerada no coração de Deus. Eu e você somos incapazes de dar conta disso tudo. Então entrega para ele. Você pode fazer isso? Fala para ele: Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha família, eu entrego os meus problemas, eu entrego tudo para o Senhor.